suas matrizes, que suas raízes morram por falta de educação. Ser nortista e nordestino dos montanhos não é ser seco nem litorâneo, é ter nossas mãos no destino, nunca deixando para o respeito. Ei, você está me ouvindo? Aqui é a Rádio do Coração. Essa é a rádio. Rádio do Coração. E aí, tá me escutando agora? Eu não sei. Eu acho que tava abaixo antes. I'm lazy. Tell me. Que porra é essa, mano? Eu vou mutar, na moral. Tap tap tap, my fire.